Tô sentado aqui te esperando há uma hora, no lugar que a gente combinou, no barzinho perto da escola. Mas de novo, você não apareceu. As garrafas ocuparam toda a minha mesa, mas alguém já percebeu que eu tô enxugando a tristeza. Esse áudio é pra dizer que tudo acabou. Aproveita e acompanha minha localização. Na rota do meu GPS não existe solidão. Antes de bloquear, abra o áudio que mandei pra você aí. Não se preocupe, você não precisa vir. Já suei tudo que eu bebi. Visualiza aí o meu status e aproveita pra conhecer. O nome dela ainda não sei te dizer, mas faz bem melhor que você. Portal do La Rocha. Ah, parceiro, não valorizou, a fila andou. Adriano e Renato. As garrafas ocuparam toda a minha mesa, mas alguém já percebeu que eu tô enxugando a tristeza. Esse áudio é pra dizer que tudo acabou. Aproveita e acompanha minha localização. Na rota do meu GPS não existe solidão. Antes de bloquear, abra o áudio que mandei pra você aí. Não se preocupe, você não precisa vir. Já suei tudo que eu bebi. Visualiza aí o meu status e aproveita pra conhecer. O nome dela ainda não sei te dizer, mas faz bem melhor que você. Visualiza aí o meu status e aproveita pra conhecer. O nome dela ainda não sei te dizer, mas faz bem melhor que você.